As emoções são fortes. O Lago do Cisne, uma emissão de Nuno Itó. Se eu fosse um dia ao teu olhar. E o café quase a fechar. Sinto a cabeça tão louca. Estou mesmo a estivemos com Jafo Megger, a música portuguesa também a passar nesta emissão do Lago do Cisne. Emoções ao cair da noite. No reason. Lago do Cisne. Com a noite a cair, é bom ouvir rádio. Boa noite. I know this. Antena Web, a sua melhor sintonia.